Oi, Boas Web 5810. Boa Web 5810, livre pouso no 0, vento 090 graus, 07 nós. Ok, livre pouso 5810. Bom, 288, autonomia 3 horas 47 minutos, VOB 98, alternando o caminhão. Boa noite, 85, táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa, ponte espera 186, ajuste no 0 no 3, como vou, boa noite. Pátio, Índia e Alfa, no ponto espera, torre 186, uma boa noite, boa noite. Estou no zero, aguarde. Primo, após, já tá livre agora, Juliette 07. Juliette para 07, Juliette 07. Mike India Lima, tente a possível esteira do Boeing que pousa pistão no zero, após tem livre decolagem no 7, vento no 00 graus, 08 nós. Boa noite, Gol no 885. A Lima tem pista no zero. Informo que previsão de decolagem mais 3 minutos. Boa noite. Web 5810, solo 02, direita 1219. Boa noite. 219, Web 5810. Site Web 5810, táxi livre Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, Web 5810. Boa noite, Oxenê 6201. 201 da Oxenê, boa noite, Galeão. Copia o 360. Copia. 360, Oxenê 6201, Galeão autorizado, Aperzulo 10. Após, conforme o plano, decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda. Após direto bridge, Bravo Romeo India Delta Eco bridge, aciona transponder 5063, controle 120 decimal 8. Tem 360 do Galeão, conta conforme o plano Aperzulu 10, decola da pista 10 com curva direita, da El Leda bridge 5063, controle 196. 120 decimal 8, controle Oxenê 6201, chame pronto, pushback. 08, chamar. Grau 09. Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após, conforme o plano, decola da 10 com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia. Aciona 5057, controle 120.8. 0-3-6 agora Campinas, via Hotel Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu 3 e via Rota do Plano. Decola 1-0, curva direita da El, Leda Bridge. 5057 transponder, 208 controle, 4071. Correção 01, chame prontas do 4071. Bora. Noite 85, decolar 206, controle 1208, bom voo. 208, boa noite, 1885. Informação da Chiné 6310, Recife 350 autorizado, aerovia Peruísque 58, decola da 10, com curva à esquerda na subida Cuca, transição Caju, aciona 5066, controle 120.8. Autorizado 350, cola da 10, com curva esquerda, saída Cuca, transição Caju, Peruísque 58, 5066, grande ponte, controle 120.8, chamando. Então 0707, chame pronto, chamei 6310. Solos no 4071, na posição 17. Cruzado do 4071, chame táxi. Cruzado, chamar a táxi do 4071. Oscar Salvador, Oceano 6201, número 5, pode pegar estacionamento. 201, chame o táxi. Chamaram o táxi, Oceano 6201. Ninguém alfa, ponto espera torre 186, ajustando 0 no 4 agora, 1014. Deu um bom voo, boa noite, azul 4071. Boa noite, azul 4071, na linda, coluna 0, vento 090 graus, 08 nós. Coluna 0. Paulo Salvador, boa noite, tá 3662, centro da informação Uniforme, está no 08, autorização para Natal no 370. 362, Natal 370 autorizado, aerovia Perzulu 10, decolada 10, curva esquerda na subida Fuca, transição Zipar, aciona 5070, controle 120.8. Autorizado, Natal 370 nível, decola na soma 0, curva esquerda, saída Puca, Zipá, Antesolo 10, aerovia, aciona 5070, controle 120.8, TAM 3662. Cuida Puca, transição Zipá. Saída Puca, Zipá, a transição, TAM 3662. Correto, TAM 3662, portão 8, chame pronto. Comandação do pronto, TAM 3662. Como Salvador, Oceano 6201, para táxi, está com 78 a bordo, 6 horas e 40, alterna com 20. Na direita, via Índia Alfa, ponte para 108.6, ajuste 10 no 4, agora 1014, tem um bom voo, boa noite, Oceano 6201. Índia Alfa, 108.6, vai chamar, na 0 no 4, agora 6201. 071, decola de 25, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite, azul 4071. Quilo Delta, Aracaju, confirma o nível. Mantém, China 6201. Mantém na 0, China 6201. Você aqui no Delta tem 190 pré-autorizado, agora em coordenação 210. Até aqui o Delta Aracaju 190, então está autorizado. Aí eu vi a Golf 677. Decola da 17 com curva à esquerda após a decolagem na subida Fuca. Transição Caju. Aciona 5065. Controle 120 decimal 8. Torre Opere 198 decimal 612. Chané 6201, no livre decolagem 10, vento 090 grau 089. Ata, confirma pelo B. Luz a bordo, chama a torre no 8 decimal 612, ajusta no 014, tem um bom voo, boa noite, Serra Cruz Alto. Chané 6201, decolador 27, chame controle 1208, bom voo. 208, bom trabalho, Chané 6201. Chané 6262, portão 8, está autorizado, chame taxa. Autorizado, respectivamente, chamará a taxa. Chega. Escuta, aguardando o web 5827.